sobra azul. Realizações. Não, não ando à procura das riquezas que atraem as mentes e os corações, mas quero buscar a pérola preciosa, a que tem real valor, e encontrar o tesouro invisível. É pra onde eu corro e vou. Quero ser, I'm